5, 9, no 14. Obrigado, Xenia 6259, Xenia Táxi. Obrigado, Xenia 6259. Solo Salvador, boa tarde, UTAN 3897, 320 para Guarulhos, centro de informação Sierra. 297 Guarulhos, nível 320 autorizado, aerovia Peruísque 50, colada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco Victor Bidev, aciona 5464, controle 119.8, UTAN 3897. 320 aprovado para Guarulhos, a período de 50, colada 10 com curva direita, Nadael, Leda, Bidev, 5464, 198, vai chamar quando pronto para o SPEC, acionamento no P612. Correto, então 3897. Obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, Azul 4261, está na posição 9 para puxa acionamento. 9 é o número 2 no setor, aguarde autorização, Azul 4261. Aguarda, 4261. Nove dois quatro sobre Recife, 125.45. 8894, solo 34, direito 1219. Boa noite. Obrigado, boa noite, vamos fazer. Oi, boa noite, 3894, livrando essa escuta. Rádio 394, táxi via Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 3894. Evita o passo farol da Barra, prossiga litoral 510, reporte através do parque de Pituaçu. Passarei, através do parque de Pituaçu. 259. Já na M259, prossiga. Evita a Barra, nosso pushback, podemos sair para o meio próprio da presente posição, se autoriza. Sem condições, já presente? Sim, é bom. Alô, gol 1567, está pronto para a posta de acionamento 22. 02, aguarde, é o número 2 no setor. 567, aguarde, quem será o próximo 02? Sim, a gente chegou no 567. 6259, só confirma os dados, ok? Se tiver condições de taxiar, só confirma o PLB, autonomia alternativa. Positivo, é 127, temos 4 horas de autonomia alternando o galeão. Objeto 5728, chame Recife, 125.45. Objeto 45, obrigado. Uma torre 118.95. Ajuste no 009, tenha um bom voo e boa tarde. Muito obrigado. Juliette, após o passe, Juliette Alfa, ponto 190. 295, 10009, 86259, 139. Salvador, 1856, 174 a bordo, Salvador, alternativa, 3 horas e 7 através do 4. Estabilizado. frente, passagem para 2 ampés, 2009, autorizado ao final INS, voo do 602. 95-1009, 56. Janer 6259, me escuta? Tá, o fiscal de pátio entrou em contato aqui e falou que nessa posição aí que fosse dar potência para iniciar o táxi, já iniciou, e teria voltado pro terminal e teria problema, ok? Era só para ter completado aí o pushback. Positivo. É, nós nem temos motor aqui na partida, tá? Temos em área na posição. Ok, só foi o contato. Eu também creio que não teria problema não, mas o fiscal de pátio entrou em contato aqui para solicitar que concluísse o pushback e porque haveria, talvez, houvesse algum prejuízo aí para alguém que estivesse no solo, uma vez que o jet pass tivesse voltado aí para terminar. Pode, você vai entrar na posição mesmo. Obrigado. Passagem da Oxo Prosseg, da TAC, 3894. Após Avianca, prossegue Juliette para o portão 08, da 3894. Após Avianca, Juliette para o 8, obrigado, boa noite. 4261, no 09, está autorizado a iniciar, chame táxi. Autorizado a iniciar, chama para o táxi, 4261. No 567, no 02, está livre, chame táxi. Chamará táxi, boa no 567. Salvador Oxo, né? 6259, moto perdão, na 0 pronto. Xané 6259, ali mantenha na 0. Ali mantenha na 0, 6259. Meia da colada 39, controle 1998, bom voo. 198, 856. 8 decimal 95. Em Brasília, eu estou 18.95. Controle, boa noite, gol 856, cruza meio quem? Na sua escuta. 856, boa noite, contato radar, sinal 390, sai da pública. 390, 856. Salvador, Papa Romeo, Lima Charlie Vitor. Lima Charlie Vitor, intenções de pouso na cabeceira no 7. Tá, pode ser na pista em uso? Afirmo, a pista no 0, no caso. Afirmativo. Lima Charlie Vitor, reporte ingressando base 1 no 0. Ok, base 1 no 0, Lima Charlie Vitor. Lima Charibito, passou o farol Itapuã, está ingressando na base da 190. Lima Charlie Vitor ciente. Oxaré 6259, decolar 241, no controle 1998, bom voo. 98, obrigado, até volta. É. Solo, gol 1567 na ponta para o táxi, com 188 a bordo, autonomia de 3 horas e 59, alterna Campinas. A Índia e Alfa, ponte para a torre no 8, decimal 95, ajuste no 009, bom voo e boa tarde. Índia Alfa, ponte para 895, 1009, uma boa tarde. Salvador, o 4261 para o táxi, 112 a bordo, autonomia de 1354, Ribeirão Preto, alternado. Táxi Fátio, Juliette Alfa, ponte para no 0, torre 118, decimal 95. Ajuste no 009, então bom voo e boa tarde. Ajuste 4261. Fátio Juliette Alfa, ponto espera torre 1895, o azul 4261 no 009, ajuste. Obrigado, uma boa noite, até a próxima. Fala Salvador, boa noite, boa noite, 01, na 5 para pushback, para acionamento na posição posterior pushback. Boa noite, 01, coordenando com ele para o solo, após a passagem da guarda do Embraer da Azul. Pode estar livre iniciar e chame táxi, gol 601. Gente, então vai acionar o motor na posição e está livre pushback após a aeronave do gol no 601. Lima Charlie Vito, ingressão na final, contra embaixada travado. Gente, Lima Charlie Vito. Complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, gol. Mono 602. Oliva, Charlie Vitor, Libra na Delta? Afirmativo, o senhor prossegue via pista e reporta no solo. Charlie Vitor. Salvador, gol no 602, estabilizado em LS na final do 1-0. Gol no 602, continue a aproximação, aguarde a pista livre. A gente aguardará a pista livre, gol no 602. O Lima Charlie Vitor, seu solo 45, livre a direito no 219, boa tarde. Solo 21.9. Lima Charlie Vitor. 602, livre pouso 1-0, vento 070 graus, 1-3 mais. Gente, livre pouso 1-0, gol 1-602. Então, boa tarde, confirme que o funcionamento vai prosseguir. Quem está livrando a pista em uso. Orientações para o táxi. Baixo acionamento. Seu 3. Frente em frente, cruza alfa, pós quilo até o pátio 3. Ok. Estou chegando. Ok, tem intenções de pernoite. Confirme o hangar 3, o pátio 3, terá alguma restrição? 080 graus, 129. Gente, obrigado. 09, eu sou. Vai seguir os procedimentos. Ok, então estamos aguardando aqui o parqueador. Sete. Gol 1567, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1567. Ficou boa noite, ofício 5241, no centro da Serra. 241, com fins? Fins, positivo. 400, com fins autorizado, trip 5241. Via Berzulu 16. Colada da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5520, controle 119, decimal 8, 5541. Autorizado 400, Berzulu 16, colada 10, curva direita da El, Leda, Leda Bridge, 5520, 19.8, controle 5241, copiou. 23, chame pronto, pushback, 5241. Chamar lá pronto, 5241. Salvador, o gol 1602, diplomacia. 1602, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, sua Juliette, reporta para ingresso, gol 1602. Estou realinhando no 0 pronto, gol 1567. Gol 1567, livre da colagem 10, vento 080 graus, 12 mais. Tem que atualizar a decolagem, gol 1567. Azul 4261, após início da rolagem do Boeing da Gol, ali mantém 10. Após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém 10, 4261. Para o táxi, gol 1601, tem 192 a bordo, alternando Campinas, com 3:54. Via Juliette Alfa, com espera do 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 009, tem um bom voo, boa noite, por 601. Gente, via Juliette Alfa, com espera no 0895, 1009, obrigado, ótima noite também. Boa noite. Mike, papai Lima, prossiga. Mike, prossiga, enquanto os usuários 500 pés, reporte no farol da barra. Mike, papai Lima. O Lima Charlie V, totalizando a pedra. Lima Charlie V, tenha uma boa noite. Obrigado, uma boa noite. Quero sair da gole. 360, gole, gol 1567. Okay. 273 no 01, tá pronto? Afirmativo. Autorizado, chame táxi, gol no 273. Chama para táxi, gol 273. 261, no livre decolagem 10, vento 080 graus, 13 mais. Livre decolagem para o 4261 Brasil. Salvador. Muito boa noite, Gol no 601, ponto de espera do 10 pronto. Boa noite, Gol no 601, na Lima até 10. Na Lima até 10 no 601. Qual foi a posição do Gol 1-6-0-2-0-5? Bom voo. 1-1-9-8, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Azul 4-2, meu. Salvador, boa noite, Azul 4-2-6-1, decolou no perfil da Dial. Azul 4-2-6-1, boa noite, contato radar, Sula 300, após 2000, direita, direto da El. No 300 após 2000, direita da El, Azul 4261. Pushback, acionamento da 3897. Autorizado da 3897, chame táxi. Chamará. Bono 601, livre decolagem 10, vento 080 graus, 15 nós. Livre decolagem no 601. Decolar 255, controle 1998, bom voo. 398, voo no 601. Voo 1601, decolada, subida da El. 1601, no contato radar, voo 360, saída da El. 1601. Voo 9072, prossegue 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado em ILS, reportagem estabilizada, Gol 9072. Solo Salvador, Gol 1273. 3, confirma idade. Para o táxi Atena, Guarulhos, 3:30, 197 a bordo. Via Índia Alfa, ponte espera turno no 895, ajuste no 009, bom voo e boa noite com 273. Índia Alfa, ponte espera turno no 895, A Juliette confirmando 10013? 1009. 1009. Mas Papai Lima, possível eleitoral, confirme, estão batendo 500 pés? Mas Papai Lima, confirme, está mantendo 500 pés? Gente, ainda sem contato radar, reporte através do Parque Situaçu, Papai Lima. Situaçu, chamará. Ono 567, chame Recife, em Ono 28, decimal 8. Ono 288, gol Ono 567. Sou em Salvador, o gol Ono 273. Gol no 273, a linha decola no 0, vento 080 graus, no 4 nós. A linha decola, estou no 0, gol no 273. Para o taxi, o TAN 3897, está com 226 a bordo, 4 horas, galeão. O que é o B? 226, 226. Gente, via Juliette Alfa, ponto de espera 118.95, ajuste no 009, então bom foi, boa noite, tá 3897. 3897, chamada no ponto de espera, próximo. No 050. 7, chegou, meu WhatsApp, pro 050. Gol no 273, ciente. O vento 080 graus no 2 nós. Zip, gol no 273. Sete três, decolar 200, controle 1998, bom voo. Ciente, 98. O 4261 no chame Recife, 1-33-25. 1-33-25 com Recife, azul 4261. 5. Recife autorizado, chame táxi. Gente, eu vou atrás. Com 9072, complete aproximação, chame torre 198-95. 8-95, gol 9072. Controle, gol 1273, decola. Gol 1273, contato radar 1360, saída da EL. 360 da EL.